do Espírito da Timão. Complementou de Ticona? Afirma. Obrigado. Salvador, um bom dia. É o Santos 3601, informação eco, autorização Congonha. Congonha 360, veio o preso 1 no meio, da cola pistola 0, curva direita, da El, Leda, pós Leda, Mote, na controle 119, décima 8, transfundo 5440. Direita, pronto, agora chame Solo Salvador, é o TAM Mike, Hotel Mike, na posição 4 do Pátio 1. Prossiga. orientou sobre utilização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Solo Salvador, na escuta do Mike Hotel Mike. Estou na exploração de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer, na posição 4 do Pátio 1. Ei, estou sem giro de manutenção, chamando o término. Obrigado. Então, 2. Só um instante para iniciar o 3601. Toma. 01, só um instante para iniciar no portão 2. Boa. Reboque. Tá na escuta? Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi, não sei se ainda não. siga. Na saída do pátio 3. Táxi à direita, ponto espera 1895, 1013 nojos. Direita, ponto de espera 295, tá, 3601. Salvador, é o Mike Hotel Mike, informa o termo do líder de motor em marcha lenta. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Bom dia, 3601 na linha de decolar, o vento variável 3, mas chuva. Tá, 3601. 356, controle 120, 119, décimo 8, boa viagem. O Alfa Yankee Golf autorizado até o portão 08, reporte no pé. Ao 56, controle 19-8. Controle 19-8, então, 3-0-1. Controle Salvador, está em 3-6-0. Contato na metragem. Bom, 360, filha da El. Da El, tá 360, tá 360. Controle, tá 360, solicita o arma direto no Leda. Autorizado. Quanto lhe dá, tá 3-0 no agregado. 601, com ponto específico, 1251, alternativa 1-3395. Alternativa 251, confirma, Bernardo. Alternativa 1-3395. Alternativa 1-3395, bom dia. Bom, bom dia, Genebra. 6251, formação é com autorização, Guarulhos. Com um bom dia, tá pronto pra cópia? Tá pronto. Dado Salvador Guarulhos, nível 360, rota o Pesolo no meio. Decola pista 0, curva à direita, saída da El, lida após lida, Motiva, controle 119-8, transponda 5446, Oxenê 6251. Tá, 360, decola da 1-0, curva direita, da El, lida, Motiva, apesou 116, controle saída 119-8, transponda 5446. Oxenero, 62, bom. Correto, Oxenero, é pronto. É pronto. Salvador, muito bom dia. Hoje é 6251, no posição da suspensa. Ativo táxi 625. Para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1013, chegada bom, 2217. Autorizado pelo.